Então hoje vamos começar a apresentar o budismo. O budismo já tem como diferença em relação ao hinduísmo o fato de nós conhecermos a origem histórica dele. Mas o budismo tem uma data de início, assim como o cristianismo ou o islamismo. Quer dizer, os dados sobre o fundador da religião são razoavelmente abundantes. Como todos os fundadores de religião e mesmo os grandes santos, o Buda era um sujeito excepcional. Mas dentre os grandes santos e os fundadores de religião, o Buda, ele tem algo que ele só tem em comum com Jesus Cristo. Quer dizer, embora você possa se impressionar, evidentemente, quando você vê a história de Abraão, ou a história de Moisés, a história de Muhammad, ou a história dos grandes santos, você não tem dúvida nenhuma de que eles pertencem à espécie humana. Você nunca se levanta a questão de você, será que você, pessoalmente, é um ser sobre-humano? Embora você veja a ação do sobre-humano, do sobrenatural, na vida de Abraão, na vida de Moisés, na vida de Muhammad, você nunca se questiona, você nunca acha que aquela pessoa pertence a uma outra ordem. Mas Buda e Jesus Cristo, eles têm essa característica. Eles levantaram a pergunta: o que é você? Não apenas quem é você ou o que você vem nos trazer, mas o que é você? A que ordem da realidade você pertence? Isso quer dizer que a impressão causada por essas duas pessoas manifestava na própria pessoalidade delas a presença de alguma realidade que era sobre-humana. Porque você não levanta essa pergunta para todo mundo que você conhece. Tá claro isso aí? E a resposta, então, dada pelo Buda para essa pergunta e por Jesus Cristo para essa pergunta, explica muito da religião trazida pelo Buda e da religião trazida por Jesus Cristo. Então, quando se perguntaram para o Buda, o que é você? Ele respondeu justamente isso: eu sou Buda. Quer dizer, eu sou desperto. Ele não disse: eu sou um homem que nasceu, eu sou Gautama, que nasceu do rei fulano, na vila tal. Ele respondeu: eu sou desperto. Essa resposta imediatamente diferenciava ele dos outros seres e estabelecia como que um novo tipo de ser, que seria a referência fundamental naquela religião, ou um novo estado que definia a diferença entre aquela religião e as outras. Então veja bem, no hinduísmo, no hinduísmo você falava de deuses que apareciam às vezes em forma humana, às vezes em forma animal, às vezes em outras formas, às vezes em sonhos, ou de sábios, santos. Então você tinha duas categorias bastante claras. Os santos, embora eles estejam, vamos dizer, mergulhados no sobrenatural, eles pertencem à mesma espécie que você, à mesma ordem que você. E os deuses, mesmo quando aparecem em forma humana, não pertencem à mesma esfera que o ser humano. Não é isso? Então o Buda, ele não dá nenhuma resposta nem a outra. Ele não fala nem que ele é um dos deuses ou o próprio Deus, nem que ele é um simples ser humano. Mas ele fala que ele é desperto, que isso é o que define o ser dele. Tá claro isso aí? Tá claro que isso só é possível, quer dizer, essa pergunta só se levanta quando um sujeito traz na sua pessoa, e não apenas no seu ensinamento ou no seu comportamento exterior, características tão marcantes que mesmo ele tendo uma aparência física humana, não é fácil aceitar que ele é humano. Quer dizer, nenhum judeu no tempo do Moisés perguntou para Moisés: o que é você? mesmo ele estando propondo uma coisa dificílima para os judeus, não, vamos embora daqui, deixa os faraós, e trazendo um ensinamento, vamos dizer, relativamente novo, num certo sentido novo, para os judeus, eles não, isso não, não colocou ele numa esfera fora da humanidade. As duas únicas pessoas de que se tem notícia na história que levantaram essa questão, diante da qual as pessoas levantavam essa questão, foi o Buda e Jesus Cristo. Quer dizer, não dá para aceitar que você seja simplesmente humano. Tá claro isso aí? Embora os dois tenham insistido que eles tinham originariamente uma natureza humana, tanto Jesus Cristo quanto Buda afirmaram isso, tinha neles uma outra coisa que, vamos dizer, como que transmutava ou mudava de nível completamente, transpunha essa humanidade para um outro nível. Tá claro isso aí? Todo mundo aqui tem alguma noção básica da vida do Buda? Então, o primeiro ponto do Buda, sobre o Buda, é que quando ele nasceu, os pais dele eram reis. E os astrólogos do rei disseram o seguinte: esse menino não é um menino comum. Ele tem um destino único e especial. Mas esse destino é ambíguo. Ele pode ter dois destinos concretos. Se ele amar o mundo e abraçar o mundo, ele se tornará um monarca universal. Ele unificará todos os reinos hindus e se tornará imperador dos hindus. Mas se ele abandonar o mundo, ele se tornará um grande mestre espiritual. Como o pai do Buda era um rei, ele obviamente imaginou que o destino, o melhor destino para o seu filho era o de rei um pouco maior. E se podia ser muito maior, melhor ainda. Então o que ele pensou? Ele pensou: não vamos dar para o nosso filho nenhum desgosto com o mundo. Não vamos permitir que ele tenha uma impressão desagradável do mundo e com isso sinta o desejo de abandonar o mundo. Então vamos criá-lo num ambiente de felicidade artificialmente construído. Esse ambiente tem que ser de tal modo fechado que nele não entram velhos cuja saúde já esteja debilitada, cuja aparência já esteja debilitada, não entram doentes, não entram mortos, não entram monges, não entram pessoas de mau temperamento, quer dizer, pessoas ou excessivamente violentas, ou pessoas indolentes, pessoas com vícios evidentes, não vamos deixar. E vamos construir tudo belo para ele. Então, para o Buda, durante a sua, o primeiro ano de vida do Buda, foi construída uma cidade para ele, dentro da qual ele vivia e na qual tudo era maravilhoso. Quando ele atingiu a adolescência, o pai dele deu 3 palácios para ele e colocou 40 mil dançarinas lá, a serviço dele. Então, dá para imaginar que ele vivia, de fato, numa esfera de tremenda felicidade. Puxa vida, 40 mil? Mas o Buda, ele gostava muito dos exercícios atléticos. Então ele se tornou hábil em todas as habilidades próprias de um guerreiro. Se tornou hábil em luta, em tiro com arco, em usar as armas e em cavalgar. E ele adorava cavalgar. E ele, então, por volta dos lá 18 anos, começou a pedir para o pai dele: eu quero cavalgar mais longe, eu quero ir para fora da cidade. Aí o pai dele ficou reclamando: não, é melhor não. Até que uma hora ele decide o seguinte: então vamos fazer assim, a gente manda um exército na frente dele que vai limpando o caminho e afastando tudo que é ruim. E depois ele vai e cavalga e só vê o que é bonito. Aí tá bom. No primeiro dia o Buda foi, mas como ele tinha uma visão muito acurada, ele de longe avistou um velho. E ele perguntou pro companheiro dele: o que é aquilo? Porque para ele aquilo não era nem um humano. Era alguma coisa que tinha uma semelhança com um humano. Mas imagina, tão fraco. Aí o companheiro dele respondeu: aquilo é um velho. E aí ele perguntou pro companheiro: nossa, e isso acontece com todo mundo? Aí o companheiro dele disse: não, alguns escapam da velhice. Bom, ele não disse como. E o Buda, tudo bem, voltou para casa. No dia seguinte, ele saiu de novo. E aí de longe ele avistou um doente com dores terríveis. E aí ele perguntou pro companheiro: mas o que é aquilo? Aquilo também é a velhice? Não, não, aquilo é a doença. Aquele é um doente. Nossa, e alguém escapa da velhice? Alguém escapa da doença? Ele disse: é sim, alguns escapam da doença. Tá, e ele voltou para casa, pensando. No terceiro dia, ele, cavalgando de novo, avistou um cadáver sendo carregado numa liteira. Ele: não, esse é o pior de todos. Ele perguntou: o que é aquilo? Aquilo é a doença? Aí o companheiro disse: não, aquilo é a morte. Aquele é um morto. E aí ele perguntou: e alguém escapa da morte? E aí o sujeito falou: não, ninguém escapa da morte. Aí ele voltou para casa mais perturbado ainda. Quando ele foi cavalgar no quarto dia, ele de longe avistou um monge mendicante. E aí ele olhou e perguntou: o que é aquilo? Aquilo é a morte? Não, aquele é um monge. Aquele é alguém que abandonou o mundo. Aí ele voltou para casa e na mesma noite começou a pensar: se eu posso escapar da velhice, posso escapar da doença, mas não posso escapar da morte, qual é o sentido de todos esses prazeres? E naquela noite mesmo ele tomou a resolução de ir embora do palácio e se tornar um monge mendicante, como aquele que ele viu. Isso quer dizer o quê? Que a primeira experiência do Buda sobre o mundo foi uma experiência de felicidade. Quer dizer, a felicidade predominava sobre a infelicidade de modo absoluto. A segunda impressão que ele teve foi que essa felicidade era apenas uma aparência. Por trás dela se escondiam princípios de infelicidade que inevitavelmente chegariam até ele. Por aí a gente já imagina a capacidade de abstração. Então vamos olhar esse aspecto humano do Buda. Quer dizer, a capacidade de uso da inteligência abstrata. Quer dizer, é muito fácil. Ah, tá, você viu um morto. Aí você volta pro seu palácio, seus três palácios, com as suas 40 mil dançarinas e, bom, sim, talvez um dia a morte me pegue. Mas até agora está tudo maravilhoso. Quer dizer, essa mesma capacidade já indica um sujeito notável. Só isso já indicaria um sujeito notável. Se ele simplesmente se tornasse um grande monge, já seria um sujeito de qualificação excepcional. Mas quando ele vai, então, foge, abandona o palácio e se torna monge, ele no caminho, como monge, encontra alguns ascetas que ensinam para ele diversos métodos hindus de ascese, especialmente métodos relacionados à Raja Yoga, que a gente comentou na aula passada. Quer dizer, métodos de domínio do corpo. Não é isso? Métodos de domínio dos processos, observação e controle dos processos psicofísicos. Então as asceses do sujeito eram absurdas. Assim, não, agora eu vou passar 40 dias sem comer. agora eu vou passar 4 dias enterrado, só meditando. E ele praticou tudo aquilo lá, aprendeu, se tornou mestre em todas aquelas artes. Mas o tempo todo voltava para a cabeça dele a ideia de velhice, doença e morte. Quer dizer, isso definiu um problema na mente dele. Quer dizer, a existência tem um problema. Ele começou a observar as pessoas, e viu que em todas elas, todas as pessoas estavam sujeitas ao sofrimento. Aí ele observou os animais e percebeu que também os animais, todos os animais estavam sujeitos ao sofrimento. Tá claro isso aí? Quer dizer, ele observou que o sofrimento é um componente universal nos seres que são capazes o quê? De sentidos, nos seres que têm consciência. Os seres que são capazes de percepção, todos eles sofrem. Então ele começou a desviar o interesse dele, ao invés de continuar no interesse daquelas realizações ascéticas, que de fato tornam o sujeito em grande medida imune ao sofrimento físico. Uma característica desses praticantes do Raja Yoga é que eles têm uma tolerância à dor e aos sofrimentos físicos incalculável, justamente por adquirir um controle desses processos. Mas esse objetivo deixou de ser importante na mente dele, porque ele tinha curiosidade para entender o que era o sofrimento. Por que o sofrimento está presente para todos os seres? Passou um tempo, ele percebeu que esses métodos que eu estou praticando aqui, quer dizer, o Raja Yoga não vai me dar a resposta para esta pergunta. Para as questões acerca do sofrimento. Nesse momento ele se separa dos ascetas, que então o amaldiçoam, porque ele tinha feito votos de seguir aqueles métodos até o final da sua vida. Mas ele diz, não, isso aí não vai resolver o meu problema. Ele se afasta deles e decide então se sentar e meditar isolado apenas na questão do sofrimento. E é dessa meditação que ele sai como o Buda. É quando ele acorda para esta questão e resolve interiormente essa questão que ele se torna o Buda, quer dizer, o desperto. Certo? Então, o primeiro aspecto desse despertar é justamente isso. Veja bem, todos nós sabemos que todos os seres sofrem, não é isso? Quer dizer, isso é uma coisa, não precisa muita explicação, não precisa muita prova, que todos, basta estar vivo e observar um pouquinho, você vai ver que não tem nenhum sujeito, nem humano, nem animal, que seja imune ao sofrimento, não é isso? Mas essa percepção, ela logo em seguida dessa percepção, vem uma outra, uma espécie de anestesia mental que alivia a percepção do sofrimento, que é uma espécie de expectativa passiva de cessação do seu próprio sofrimento. Sim, todos os seres sofrem, mas de algum modo eu serei liberto do sofrimento. De algum modo, algo me livrará do sofrimento. Não é isso? Meio que vai passar. Tempos melhores virão. É uma espécie de esperança vaga e difusa. Tanto Buda quanto Jesus Cristo tinham em comum mais essa outra coisa. Eles diziam que essa esperança vaga e difusa é o maior inimigo espiritual do homem. Mas é, quando o Buda se levantou a questão do sofrimento, essa esperança também veio para ele. E com muito mais intensidade do que vem para os outros. Porque ele tinha muito mais razões para esperar que ele estaria imune, pelo menos, da maior parte dos sofrimentos. Certo? Qual a diferença aí nesse ponto entre o Buda e os outros homens? Ele falou, bom, mas essa esperança vaga, certo? Ela se fundamenta em quê? Eu não vejo fundamento para ela. Eu não posso fundamentá-la. Tá claro isso aí? Quer dizer, se vocês observarem, quando vem essa esperança em vocês, vocês podem fundamentá-la. Vocês podem garantir essa esperança? Opa. Pode falar. Calma, a gente já vai chegar lá. Quer dizer, vocês podem garantir que vocês escaparão do sofrimento, cada um individualmente? Até o próximo. Exatamente, é. Até o próximo. Você até pode dizer, não. Quase todos os sofrimentos cessam, mas antes deles cessarem, aparecem outros. Não é assim? Certo. Então, essa expectativa vaga, certo? Ela é o maior obstáculo ao início do desenvolvimento espiritual. Bom, então o Buda sentou-se para meditar sobre a questão do sofrimento. E depois de um tempo, ele saiu dessa meditação e foi procurar os ascetas. E ele disse, olha, eu compreendi a resposta para essa questão. Eu compreendi o problema do sofrimento. E aí os ascetas perguntaram, mas como? Aí ele respondeu... Eu compreendi esse problema em 4 etapas. Então, esse é o postulado fundamental do budismo, que são as 4 nobres verdades. Ele fala, para que você entenda o problema do sofrimento, você precisa entender 4 coisas. A primeira é a verdade do sofrimento. Em que consiste a verdade do sofrimento? Primeiro, consiste na constatação de que não há fundamentos reais para a expectativa passiva de cessação do sofrimento. Você não pode esperar que os sofrimentos cessem naturalmente. Isso quer dizer o quê? Que os sofrimentos são parte intrínseca da vida tal como a conhecemos. Tá claro isso, hein? Então, essa primeira verdade, ela serve justamente para o sujeito eliminar essa expectativa passiva. Serve para o sujeito parar de pensar, esse problema vai se resolver por si. E ele começa a pensar, eu tenho que trabalhar para resolver esse problema. Tá claro isso aí? Então o que acontece? A palavra usada pelo Buda para sofrimento, e que a gente geralmente traduz por sofrimento, é uma palavra muito rica. A palavra dukkha. Isso. Essa palavra significa originalmente o desencaixar do cubo de uma roda em relação aos eixos. Então vocês sabem que as antigas rodas de carroça, elas tinham o cubo central, onde encaixava o eixo horizontal, da qual saíam os raios, e no qual se prendia então a roda propriamente dita. E que era comum, evidentemente, quando essas carroças estavam andando, que esses raios se desencaixassem do cubo. Então, Duhá significa originalmente esse desencontro, esse desencaixe. Então, quer dizer, o Buda definia o sofrimento em termos de um desencontro ou desarmonia entre o indivíduo e o meio. Segundo, entre as diversas partes do indivíduo. Tá claro isso aí? As causas do sofrimento não são assim? Então, por exemplo, por que que a dor é um sofrimento? Porque você olha a dor, a dor não é uma sensação apropriada para o meu aparato sensorial. Ela está em desarmonia com o meu aparato sensorial. Ela não encaixa nele. É um desencontro entre o objeto da sensação e o sujeito da sensação. Tá claro isso aí? E assim, todas as espécies de sofrimento você pode perceber como sendo o desencaixe, o desencontro entre duas coisas. Alguns sofrimentos são devidos a simplesmente a desencontro entre partes internas do mesmo sujeito. Então, por exemplo, quando um sujeito quer duas coisas contraditórias, então é um desejo dele que desencontra com o outro. Ou quando a inteligência dele diz que ele deve agir de um jeito, mas o sentimento diz que ele deve agir de outro. Todas essas coisas são formas de sofrimento. Tá claro isso aí? Então, a primeira intuição fundamental, a primeira das quatro nobres verdades, é justamente essa. Quer dizer, toda vez que há uma dualidade, é possível uma disparidade. Onde há dois, é possível que haja desarmonia entre os dois. Tá claro isso aí? Essa é a primeira coisa que nós temos que compreender. A segunda é a verdade das causas do sofrimento. Quer dizer, se existe essa desarmonia entre dois objetos ou entre dois elementos quaisquer, porque essa, o que faz com que essa desarmonia seja causa de sofrimento, seja sofrimento? Então ele vai dizer, o que causa, o que faz com que isso, esse desencontro, seja sofrimento, é o desejo de um encontro ideal. Tá claro isso aí? Não é isso? Quer dizer, se todas as formas de contato entre dois elementos quaisquer fossem qualitativamente as mesmas, não haveria sofrimento nenhum. Não é isso? Então, por exemplo, se toda a sensação fosse qualitativamente a mesma para o sujeito da sensação, nenhuma sensação seria prazerosa ou desprazerosa. Tá claro isso aí? Isso quer dizer o quê? Que quando você, então, por exemplo, num ato sensório qualquer, você encontra uma desarmonia entre o sujeito e o objeto da sensação, a mente imediatamente concebe uma relação possível e harmônica. E ela deseja essa relação possível e harmônica. Tá claro isso aí? Agora, quando então o Buda fala que a segunda nobre verdade, quer dizer, a verdade sobre a causa do sofrimento, é a causa do sofrimento é o desejo. Veja bem, desejo aqui não tem o sentido comum. O desejo para o Buda não tem o sentido comum que a palavra desejo tem. A palavra que ele usa para desejo é tanha. Tanha significa desejo de expressão pessoal ou de realização individual. Então significa desejo de dispor a ordem objetiva segundo uma ordem subjetiva. Tá claro isso aí? Então, quer dizer, quando o sujeito se encontra, então, por exemplo, diante de um objeto que lhe causa sofrimento, ele concebe um objeto ideal que lhe causaria justamente o oposto. E ele deseja que o mundo ou o objeto se conforme a esse sujeito. Não é assim? Não sei. Seria bom se o sujeito fosse bom. Seria bom para os bons e mal para os maus. Hã? Quer dizer, o mundo ideal para um sujeito mau seria evidentemente mau. Mas o ponto fundamental é que a raiz do sofrimento, ou a causa do sofrimento, é justamente o desejo de ordenar os objetos da percepção a uma ordem do sujeito da percepção. Tá claro isso aí? A gente já vai chegar lá. Opa, veja bem, o ponto das quatro nobres verdades é que elas têm um encadeamento muito preciso. Então, se tiver qualquer dúvida sobre elas, vocês têm que ir perguntando, porque isso tem que ficar muito claro. Veja bem, todo o budismo está contido nesses quatro princípios. Tanto todo o budismo está compreendido nesses quatro pontos, nessas quatro nobres verdades, que essas quatro nobres verdades são a única coisa em que todas as escolas budistas concordam. A única coisa. No resto, tudo eles discordam. Então eles têm várias ramificações. Várias ramificações, assim, como... mas muito mais. Mas muito mais. Pois é, a gente sempre exclui o elemento humano das civilizações às quais nós não pertencemos. Né? Né? A gente sempre pensa que as civilizações às quais nós não pertencemos ou são um modo de inferno ou são um modo de paraíso. E não um modo humano de existir. Né? Não, lá, mundo budista é todo maravilhoso, os seres são todos compassivos. Vai devagar. Os santos budistas são assim como os santos de todas as outras religiões, mas o povo inteiro, meu filho, exatamente. Então, quer dizer, esse é o ponto fundamental, a causa real do sofrimento é o desejo de organizar os objetos segundo o sujeito. Ou o desejo de reordenar ou recriar o mundo à sua imagem e semelhança. Tá claro isso aí? Então, veja bem. Nesse... Na resposta para essa questão, é possível organizar o mundo à sua imagem e semelhança? E, segundo, é bom isso? É que vai entrar a terceira nobre verdade. A verdade sobre a cessação do sofrimento. Uma vez que você diagnosticou a causa, agora vamos examinar, vamos dizer, a realidade ontológica da causa, para que a gente possa aplicar uma causa contrária. Veja bem, o apego é apenas um desenvolvimento do desejo. Já vamos chegar. Na terceira nova verdade, a gente vai desdobrar isso aí, porque a gente vai desdobrar o que é esse desejo. Ok? Para mim, não vai ser parte da segunda. Não, você pode desenvolver a segunda e até desdobrar as raízes do desejo. Mas isso aí é a passagem, veja bem, é a passagem entre uma e outra. Quer dizer, as quatro nobres verdades são num encadeamento, elas existem como um encadeamento. Primeiro você constata, opa, o sofrimento é universal. Certo? Não adianta mais pensá-lo como antinatural, porque ele vai acontecer. Quer dizer, ele faz parte do processo da natureza, assim como a simples existência de formas vivas. Certo. Então essa é a primeira coisa que a gente tem que captar. A segunda é que esse sofrimento exige por um desejo de conformação, né? Um desejo de conformar o universo ou conformar os objetos à sua vontade, à sua mente, ou na verdade ao seu eu, ao sujeito que percebe. Tá claro isso aí? Então, isso colocou para o Buda uma outra questão. A mesma questão dos sábios hindus. Ou uma questão semelhante. Quem é esse eu que deseja conformar a realidade a ele? Tá claro isso aí? E aí o Buda percebeu, eu não sei. E embora eu não saiba em que consiste este objeto correspondente à ideia eu, todos os seres, no entanto, aí ele levantou a questão do apego. Esta é uma ideia à qual nos apegamos imediatamente e espontaneamente. Veja bem, a força do desejo, do desejo de conformar o mundo a você, reside no quê? É simples. Você gosta de você e não gosta do mundo. Você é apegado a você e não é tão apegado assim ao mundo. Não é isso? Você pode imaginar o mundo de diversas maneiras, mas você não pode se imaginar de diversas maneiras. Só de algumas. Tá claro isso aí? E aí então o Buda começa a investigação deste objeto de apego fundamental, que é o eu. E é essa investigação que leva ele à terceira nobre verdade, a verdade acerca da cessação do sofrimento. Ele então chega à conclusão, veja bem, é possível a cessação do sofrimento. Não porque você pode conformar o mundo ao seu eu, mas porque essa ideia de eu não corresponde a nenhum objeto real. Eu falo, o que você chama de eu é, na verdade, um conjunto de inter-relações com o que você chama de não eu. Tá claro, hein? O que acontece? A palavra eu, ela indica, indica conceitualmente o quê? Ela aponta na direção de um sujeito que é completamente distinto dos objetos e substancialmente independente deles. E é por isso que você quer modificar os objetos em conformidade com o eu. Tá claro isso aí? Aí o Buda fala, não, olha, o objeto real que corresponde a essa palavra eu, ele é um conjunto de relações com os objetos. Ele é tanto um eu quanto um não eu. O que ele está dizendo é o seguinte, que a sua subjetividade é um polo do mundo. Não é outra coisa. Tá claro isso aí? E que se você mudar o mundo, você mudou a subjetividade também. Você mudou o eu também. Porque não tem um eu fora disso daí. Tá claro isso aí? Mas aí o Buda se pergunta, não, mas no fundo a raiz desse polo é capaz de percepção. A raiz desse polo é uma mente. Tendo ela a característica de eu ou não tendo, ela é uma mente. Você percebe a realidade, mas você tem sensações, você tem pensamentos, você tem sentimentos, não tem tudo isso aí? Aí ele se pergunta, o que é essa mente? E ao perceber o que é essa mente, ele fala, essa mente não tem a característica de um eu. É simples, vamos pensar o seguinte. Vamos pensar o seguinte, vamos pegar concretamente. Cada um de vocês comece a apontar interiormente todas as notas que te definem. O que que me diferencia? O que que faz com que eu seja eu? Aí você vai ver que cada uma dessas notas é uma relação com um objeto. Ou com um conjunto de objetos. Eu sou o filho de fulano. Eu sou o sujeito que estudou na escola tal. Eu sou o sujeito que bati o dedão do pé na mesa hoje de manhã. Tá claro isso aí? Tudo que vai compondo a ideia de eu é uma relação com algum objeto específico, com algum objeto que é um não eu. Tá claro isso aí? E só existe porque existe aquele objeto. Não é isso? E porque existe uma mente capaz de perceber esse objeto. A mente não é nenhum deles. Tá Tá claro isso aí? A mente, embora ela não seja nenhuma das relações concretas com os objetos, ela é capaz de reproduzir nela todas as relações. Não, a mente na verdade não mente, porque ela é só um espelho no qual se mostram as relações com os objetos. Veja bem, é um espelho ativo. O que que é ativo em você? Não é a sua vontade? Hã? A sua vontade não é o seguinte: você viu um objeto, aí surgiu em você um desejo em relação àquele objeto, ou uma aversão em relação àquele objeto. Não é isso? Pois é, o Buda fala, isso aí não é a sua mente. A sua mente é quem está testemunhando isso. É quem diz para você, olha, tem tal objeto, você gosta de tal objeto, você tem desejo desse objeto, ou tem tal objeto, você não gosta desse objeto e você sente aversão por ele. Exatamente. Exatamente. O eu é o conjunto das relações. E a mente não é esse eu. Ela é simplesmente algo que percebe todas essas relações. É um observador? É um observador. Tá claro isso aí? Então veja bem, a ideia. Sim, exatamente. Simplesmente como testemunha da realidade. Sim. É a testemunha das relações. Tá claro isso aí? Então, quer dizer, isso estabeleceu num ser humano uma dupla, vamos dizer, personalidade. Por um lado, você tem o eu, que é um conjunto muito bem definido de relações com os não-eus. Não é isso? E por outro lado, você tem uma testemunha capaz de observar todas essas relações. E que, evidentemente, se ela é capaz de observar cada uma das relações e todas elas, ela não é nenhuma das relações. Tá claro isso aí? Então vamos dizer, a ideia de eu do budismo corresponde exatamente, precisamente, ao composto de Aristóteles. Quer dizer, o conjunto psicofísico do indivíduo. Porque o conjunto psicofísico não é senão o quê? O conjunto, a estrutura, o conjunto das relações possíveis entre este ser e os outros. Tá claro isso aí? Que se atualiza numa série de relações que nós chamamos vida. Tá claro isso aí? E o observador, ou a mente do budista, corresponde ao intelecto possível dos escolásticos. Existe uma diferença assim, fundamental entre o intelecto possível e o seu organismo psicofísico. Que é o quê? O seu organismo psicofísico está ordenado para determinadas relações com os outros seres. Por exemplo, você pode... O seu organismo psicofísico, você pode ver as cores, mas você não pode ver o ultravioleta. O ultravioleta existe também. Você não pode ver o raio-x, mas ele existe também. Tá claro isso aí? Então, por exemplo, você pode carregar, sei lá, 50 quilos de peso, mas você não pode carregar 300. Percebe? O seu aparato psicofísico é capaz de algumas relações com os outros seres, mas não é capaz de todas. Tá claro isso aí? Mas o intelecto possível, ele não é capaz de testemunhar apenas as relações possíveis para o seu organismo psicofísico. ele não está determinado por nenhuma relação. Não é isso? Se não fosse assim, por exemplo, eu não poderia perceber vocês como pessoas. Eu não poderia, por exemplo, perceber que vocês percebem. Porque, veja bem, o meu organismo psicofísico não percebe a visão dessa sala que vocês têm. Percebe? O meu eu não vejo a sala que vocês veem. Não é isso? Mas a minha consciência ou mente é capaz de testemunhar que vocês estão vendo essa sala. Ela testemunha essa relação assim como ela testemunha a minha visão. Tá claro isso, hein? Ora, vocês não sabem que eu estou vendo a sala? Por meio de que aparato, de que órgão do seu organismo psicofísico vocês percebem isso? Vocês sabem que eu estou vendo a sala? Por meio da mente. A mente pura e simples. Quer dizer, a mente no sentido budista, que corresponde ao intelecto no sentido escolástico. Quer dizer, a característica do intelecto ou da mente budista é sua característica de ser testemunha de toda e qualquer relação possível. Tá claro isso aí? O seu organismo não pode ser testemunha, não pode passar, não pode existenciar todas as relações possíveis. Ele pode existenciar um conjunto pré-determinado de relações. Tá claro, tá clara a diferença entre esses dois? De todo o conhecimento, exatamente. Ela não está pré-ordenada para um conjunto de relações específicas com o mundo. Tá claro isso aí? Mas, por exemplo, uma pedra está pré-ordenada a um conjunto de relações. O seu eu, ou o seu organismo psicofísico como um todo, também está pré-ordenado a algumas relações e não outras. Então, por exemplo, a gente pode ouvir algumas coisas e não pode ouvir outras. Mas eu não posso ouvir o que está acontecendo na China agora. Eu não posso ver o que está atrás de mim. Eu não posso desejar o que eu sequer imagino. Tá claro isso aí? Isso quer dizer que... Então, quando o Buda percebe isso, ele percebe... O seu organismo psicofísico, ele é tão mundo quanto os objetos dele. Ele é tão não eu quanto os objetos com os quais ele se relaciona. Porque ele só existe nessa relação. Tente defini-lo sem nenhuma relação. Aí você vai ver que não dá. Tá claro isso aí? Por outro lado, a mente, ela é ela mesma, independente de qualquer relação. Professor, diga. Até mesmo da linguagem, a minha tem esse sentido. Da linguagem. Sim, né? Então, por exemplo, a sua linguagem também é predeterminada para algumas relações. Existem coisas que você não pode exprimir, que você não tem como expressar. E cada indivíduo humano, de vez em quando, se encontra numa situação em que ele. Tem algo dentro dele que ele não consegue expressar. Eu pergunto isso porque eu tenho a impressão que quando nós pensamos alguma coisa, surge uma necessidade de falar, vamos dizer, na mente, entendo, usar palavras. Então, sim. Eu não consigo expressar alguma coisa internamente, pensar. Por quê? Porque a faculdade discursiva, ela é distinta da mente no sentido budista ou do intelecto no sentido escolástico. Ela é parte do seu organismo psicofísico. Exatamente. Exatamente. A gente testemunha, inclusive, o processo discursivo. Não é assim? Qual é todo o problema aqui? Todo o problema que confunde um pouco o que? As categorias budistas dentro do mundo ocidental é que a gente usa a palavra mente num sentido muito diferente. A gente usa mente. Mente é o que? A parte incorpórea ou imaterial do organismo psicofísico, pô. É isso que a gente chama de mente. Não é isso? Então a gente fala, não, nosso pensamento é uma atividade da mente. Os sentimentos é uma atividade da mente. Não é isso? Pois é, o budista ele usa mente num sentido completamente diferente. Ele usa mente no sentido preciso em que Santo Alberto Magno usava intelecto. Tá claro, hein? Então, intelecto é o quê? É simplesmente a consciência da captação de uma realidade. Então, eu vejo vocês e eu sei que vejo vocês. A visão é um ato do meu organismo psicofísico. Ou da minha mente e corpo no sentido escolástico e ocidental da palavra. Mas eu sei que vejo vocês. Quer dizer, essa, a consciência deste ato, esse é um ato do intelecto. Quer dizer, alguns pensadores, mais ou menos obtusos, tentaram problematizar isso aí, dizendo, não, mas como você sabe que você está vendo uma coisa real? Como você sabe que o mundo existe mesmo? Certo. Veja bem, você está querendo já derivar de um único ato de intelecção a natureza do objeto inteligido. E isso não é possível. No momento eu só percebi, só inteligi que eu percebo o mundo. O que é esse mundo que eu percebo não pode ser definido pela primeira intelecção. Tá claro isso aí? Se o mundo é uma ilusão, é um fantasma, se ele existe fora da mente, dentro da mente, isso é tudo bobagem. É uma discussão que não anula o fato de que, opa, exatamente, e que você sabe que percebe algo. Tá claro isso aí? Esse saber que percebe pertence ao intelecto. Num sentido estrito, o intelecto é consciência do ser. Tá claro isso, hein? Então, por exemplo, a visão é consciência da cor e das figuras. A audição é consciência dos sons. O intelecto é consciência do ser. Tá claro isso, hein? Bom, uma vez percebendo, então, o Buda percebendo que existiam dois componentes completamente diferentes num ser humano, que eram, o organismo psicofísico, que não existe senão em função das relações, conjunto, feixe de relações com os objetos, certo? E um outro que é a mente, ou intelecto, ele se perguntou, ora, o organismo psicofísico, eu percebo exatamente o que é. É um conjunto de relações com os objetos, pô. E a mente, o que é? E o intelecto, o que é? Tá claro isso aí? E aí ele procurou, investigou. E se vocês investigarem também, vocês também vão chegar à mesma conclusão que ele. Que é a mesma conclusão a que chegaram os escolásticos. Que é o intelecto não tem natureza própria. É isso que diferencia ele de todos os outros seres possíveis. Não tendo ele natureza própria, ele é o quê? Qual é a realidade do intelecto? É simples. O intelecto é tão real quanto aquilo que ele contempla. Aí a gente volta para o espelho. Para o espelho, exatamente. Percebe? Então, quer dizer, o intelecto é tão real quanto o ser que ele percebe. Então, essa percepção é que leva o Buda a dizer: então não existe um eu no sentido comum dessa palavra. Porque o intelecto não é realmente distinto daquilo que ele percebe. O intelecto que está usando agora, conforme a palavra de Santo Alberto Magno, ou... Santo Alberto Magno. Eu estou usando. Isso, que é a mente. Buda é mente, exatamente. Sim. Porque ele é capaz de testemunhar cada uma delas. Por isso ele também transcende a linguagem, que é mais uma relação entre o sujeito e o objeto. O eu e o não eu. Exatamente. Transcende o inconsciente, porque o inconsciente também é uma modalidade de relação com os objetos. E ele transcende também, se eu estou entendendo, o raciocínio. Né? Sim, ele transcende o raciocínio. O raciocínio, veja bem, o raciocínio, todas as relações possíveis só se dão porque existe o intelecto no fundo, como testemunha de todas elas. Inclusive com o raciocínio. Isso quer dizer que o intelecto é a garantia da realidade das coisas. Então, um famoso santo budista, séculos depois do Buda, né, uma vez levantaram para ele a pergunta: não, o mundo exterior existe? Ele fala: olha, compreenda a sua mente e aí você vai saber se o mundo exterior existe, porque a garantia da existência do mundo exterior é a sua mente, quer dizer, o seu intelecto. Não é o próprio mundo exterior. O próprio mundo exterior dele fala, realmente não tem fundamento por ele mesmo. Se você só olhar o mundo exterior, você nunca vai saber se ele existe ou não. Tá claro isso aí? Porque a captação do mundo exterior se dá por meio do organismo psicofísico. Ela é um ato do organismo psicofísico. Então eu percebo que essa mesa exerce uma pressão sobre os meus braços. Tá claro isso aí? Então, isso estabelece aqui. Tem um que eu chamo eu, no caso os meus braços, e um que eu chamo não eu, no caso a mesa. Não é isso? E tem alguma coisa que, nesse mesmo ato, sabe que os braços e a mesa exercem uma pressão um sobre o outro. Quer dizer, eu não apenas sinto a pressão, como eu sei que sinto a pressão. Qual é a natureza dela? Ainda resta investigar. Mas eu já sei, desde o começo, que sinto a pressão. Tá claro, hein? Então, o Buda, ao perceber, certo, que a mente ou intelecto não tem natureza própria, se perguntou, no entanto, mesmo não tendo natureza própria, o intelecto existe, ou a mente existe. Tá claro isso aí? É claro para vocês isso aí? Que agora, mesmo o seu intelecto não estando predeterminado a um conjunto de relações específicas com a realidade, ele existe, não existe? Sim. Se você sabe que você percebe as coisas, ora, você sabe justamente com ele, porque é evidente que ele existe. Então, o Buda se decidiu fazer o quê? Então, eu vou observar o ato da existência do intelecto com o intelecto. Eu quero testemunhar intelectualmente o ato da existência do intelecto. Veja bem. Isso aí. Veja bem. Por que ele fez isso? Simples. Porque só isso poderia responder, finalmente, a resposta do que é o eu. Pois é. É o jogo de espelho. É o infinito. Ah, é o infinito. Seria um jogo de espelho. Certo, quer dizer, ele iria para trás, para trás, para trás. Ele percebeu. Ah, indo para trás não dá. Só para frente. Mas indo para frente, volta as próximas relações. E o reflexo da vela quando tem. Então o que acontece? Eu tenho que criar um instrumento pelo qual o meu intelecto se volte para si mesmo. Veja bem, essa percepção. Certo, vamos já clarear isso. Isso, certo, aqui esse processo do Buda leva, certo, é um ato, né, que é aquele ato que o Aristóteles chama. Isso é o pensamento do pensamento, o intelecto do intelecto. Ele fala, isto é o próprio Deus. Isso é o que Aristóteles diz, isto é Deus. Isto é o real. Isso é o fundamento último da realidade. Tá claro isso aí? É você testemunhar o testemunho, não é? É, exatamente, é você testemunhar o testemunho. Agora, mas como é que logicamente não tenta... Não, porque a gente tenta recuar. É, não pode... Veja bem, a gente tenta recuar. A gente não tem que recuar, a gente tem que virar. Você quer saber o que está antes de você? Você não vai andando para trás. Que é um método evidentemente imbecil. Que se tiver um buraco, você está ferrado. Hã? Então o que você faz? Você tem que virar. Claro. Certo. Bom, aí o Buda fala: ah, eu virei. E quando eu virei, eu percebi a verdadeira natureza da mente, ou verdadeira natureza do intelecto. E ele disse, essa verdadeira natureza, ela é infinita, pacífica, sábia, e blá, blá, blá, tem todas as características que a gente atribui a Deus. Que é isso? Deus é isso. Veja bem, não é apenas que ele está dentro de nós. Porque quando a gente fala está dentro, assim, a água está dentro da garrafa. No caso, tá, não está. A água está dentro do meu estômago. Hã? Mas, pois é, Deus não está dentro de mim como a água está dentro do meu estômago. Ele, quando a gente usa está em mim, está usando a expressão estar de modo metafórico. Ele é a raiz do meu ser na realidade. Exatamente. O ser é isto. E é isso que ele chamou de despertar. O perceber a verdadeira natureza da mente. pacífica? Sim, pacífica. Pacífica, mas no sentido de passiva, né? Não, no sentido de não há perturbação. Ah, sim. Não existe, nela, não existe essa desarmonia entre dois elementos. Certo. E ele disse, ela é pacífica e iluminada. O que quer dizer iluminada? Ele quer dizer, ela mostra que a natureza de todas as coisas é a mesma, é ela mesma. Que não existe nenhum objeto com o qual você possa se relacionar, cuja verdadeira natureza não seja essa mesma sua verdadeira natureza. E é por isso que ele fala, você não pode chamar essa verdadeira natureza de um eu. Porque ela é simultaneamente a verdadeira natureza de todos os seres. Exatamente. Exatamente. Que a raiz existencial de todas as coisas é a mesma, exatamente a mesma. Onde ficam as pessoas más? Ficam na vontade. Certo. As pessoas más. Eu não estou sabendo fazer a minha pergunta, mas e aí? Elas têm esse. A questão, veja bem. A questão é que o Buda, assim como Jesus Cristo, ele não classifica as pessoas em duas categorias, bons e más. Ele classifica. Não, ele classifica em três categorias: as boas, as más. As boas, as más e as excelentes. Exatamente. Vocês lembram a história de Marta e Maria no Evangelho? Hã? Né? Marta lá, estava lá. Então, Marta e Maria eram duas irmãs e elas receberam o Cristo e os discípulos. Não, não é nada disso. Não, está aqui. Marta e Maria eram duas irmãs que eram discípulos do Cristo. Aí um dia elas receberam o Cristo e os discípulos na casa. E é o seguinte, Marta, vendo o Senhor e os discípulos, pensou, não, pô, tenho que preparar comida para eles, tenho que arrumar a casa. Começou a fazer só coisas boas para eles. E Maria ficou ouvindo o que o Cristo falava e olhando para ele. Aí uma hora, Marta, cansada, chegou para o Cristo e falou, puxa, Senhor, o Senhor não pode falar para minha irmã me dar uma mão? Aí ele falou, olha, Maria escolheu a melhor parte que não lhe será tirada. Ele não disse que Marta estava fazendo uma coisa ruim. Ele disse, pelo contrário, ele disse, Marta é uma pessoa excelente. É uma ótima pessoa. Ela está fazendo. Maria ficou com a melhor parte. Mas Maria foi melhor ainda. Porque Maria estava se dedicando a este processo a que o Buda se dedicou quando ele sentou para meditar. A investigação acerca da raiz do real. Veja bem. O Cristo ele não aboliu a diferença entre o que Marta estava fazendo e o que Judas fez com ele. Ele só falou que, olha, essa diferença é pequena se você comparar com uma outra coisa. Tá claro isso aí? Simplesmente ele falou, olha, tá, você pode fazer um monte de coisas boas, mas isso não vai te libertar. Uma hora, essas coisas boas lhe serão tiradas. Uma hora, tudo de bom que você fez será tomado. Percebe isso? Ele não falou que Marta era uma pessoa ruim, ou que estava fazendo algo errado. Mas ele só falou, olha, o que você está fazendo é bom, mas vai acabar. E aí, o que será de você? O Buda fala a mesma coisa acerca das boas obras. Ele fala, olha, as boas obras, maravilha, elas são um instrumental excelente para você progredir nesse caminho, mas por elas mesmas não é suficiente. Quer dizer, o ponto fundamental é que eles estabelecem uma terceira categoria. Mas aí vai dar uma margem para um monte de coisa. E a caridade fica onde? O Criança Esperança eu não sei, porque o Cristo não falou nada dele. Certo? Eu não tenho informações divinas acerca do Criança Esperança, certo? Criança Esperança, né? Globo. Certo. Mas isso é caridade? Pois é, é a pergunta. Certo. Mas a caridade, E a compaixão. A caridade a gente entra depois, porque ela é um conceito especificamente cristão. Tá? A caridade é semelhante à compaixão budista, mas não é a mesma coisa. Hum? É bem diferente. Bem diferente. É, mas eu não sei. O que é essa esperança, eu não sei. Se é bom ou mal, ó. Esse juízo cabe a Deus, tá? Então, assim, Deus não falou nada sobre o criança esperança, nem no Tripitaka, nem nos Vedas, nem no Alcorão, nem na Bíblia. Então, eu não tenho informações divinas acerca do criança esperança. Não posso estabelecer um juízo divino. Tá? Quando, então, o Buda contempla a verdadeira natureza da mente e ele diz, ela é a verdadeira natureza de todos os seres, então ele estabelece o quê? Aí ele explicita a terceira nobre verdade e estabelece a quarta nobre verdade. Ele fala a terceira nobre verdade consiste na verdade da cessação do sofrimento. Ele diz, a cessação do sofrimento é possível porque a causa real do sofrimento é uma ignorância fundamental acerca da nossa natureza. A quarta verdade, então, é a ignorância da verdadeira natureza. Veja bem, a terceira é que existe desejo. É o desejo de realização, o desejo de conformar o mundo. Aí, entre a segunda e a terceira, quer dizer, a segunda é o desejo, perdão. A terceira é o quê? Por que que tem esse desejo? Aí você diz, porque é simples, existe desarmonia aqui. Existe o eu e o não eu. Daí ele investiga, o que que é o eu? Quando ele descobre o que é o eu, ele fala, peraí, mas esse é o eu mesmo, certo? Que não é um eu, ou a verdadeira natureza da realidade, não é causa de sofrimento. Você inventa a ideia de eu, que gera desejo, porque você ignora a sua natureza fundamental. A ideia de eu, o conceito de eu, é um substituto, uma muleta para a ausência do conhecimento da sua verdadeira natureza. E esta é a causa do sofrimento. Porque veja bem, se existe sofrimento, o sofrimento é por causa do desejo, o desejo é por causa da ideia de eu. Veja bem, desejo é um verbo, não tem, não pode, ele não tem como existir o desejar sem existir um eu desejante. Não é assim? Aí ele fala, pois é, mas o Buda fala, este eu desejante não é você. Ele é um, vamos dizer, um epifenômeno do mundo. Ele é apenas um eco subjetivo do mundo, dos objetos. Ele não é o sujeito verdadeiro. O sujeito verdadeiro é a mente. E aí, investigando a natureza da mente, ele, opa, a mente é o a verdadeira natureza da mente é o fundamento de todas as coisas no real. Ela é a verdadeira natureza de tudo. Então, o que ele percebe é, se você eliminar essa ignorância fundamental acerca da sua verdadeira natureza, você elimina o sofrimento. Faz muito sentido. Aí, ele vai entrar, então, na quarta nobre verdade. Que é a verdade das causas da cessação do sofrimento. Quer dizer, se na terceira você percebe o conceito que vai te libertar do sofrimento, quer dizer, opa, perceber a sua natureza fundamental vai te libertar do sofrimento. A quarta nobre verdade é como você causa essa percepção. Qual o método para chegar a esse conhecimento da sua verdadeira natureza? Qual o método para eliminar a ignorância fundamental? Então, Tá claro isso aí? Mas antes da gente entrar então na quarta nobre verdade, eu